mortadela. O incomparável. Alô, Mauri! It's my whole, I just feel it. All these feelings never let me down. Dela. O DJ que detona no Honda Fit Pancadão. Não teve queiro no tu. Cabelo novo ao vento, troca sentimento por sensação. Faz pose pra foto, tira do outro, esqueceu quem feriu o coração. Ela manda um quadradinho, sensacional. Oh, assim cê mata o pai. Ela manda um quadradinho, sensacional. Oh, vai que tá legal. Tô apaixonado por essa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Tô apaixonado por essa mina. E quando ela empina, geral quer se envolver. Tô apaixonado por essa mina. E quando ela empina, não dá pra não querer. Quando você passa, tudo fica.

você. Traz aí pra mim um copo de uísque, o gelo e o amor dele de boca.